Está começando o PodQuest com Rafael Kunen, Fernando Seco, Igor de Castilho e Giliar Lopes. PodQuest na área, galera! É isso aí, esse aí foi Fernando Seco, rapaz, mostrando que pode ser host do PodQuest. Ele que já foi host, né? Já teve que gravar sem mim aí. Fernando, fiquei admirado, cara, com tua imitação de PodQuest na área aí, mandou bem. Pô, anos de imitation, velho. Você, ó, tem um artista dentro de você querendo aflorar. Porra, me deixasse lisonjeado. E excitadinho. É, isso aí, pra vocês que ainda não sabem, nós somos o PodQuest, o único podcast onde você conversa em português com profissionais da indústria de games internacional. Eu sou o Giliar Lopes, produtor dos games da série FIFA aqui em Vancouver, no Canadá. E vocês já ouviram aí o meu amigo, aí novo host do programa, Fernando Seco, programador, lá na BioWare em Montreal. Tudo bom, Fernando? Tudo bom. Ó, eu não sou host não, eu tava trollando o Giliar, mas ele achou que ficou uma interpretation. É, agora fica tua. Awesome. Pica tua aspira agora. É, pica da aspira. Ô, Rafa, pica tua. Porque eu que sou aspira. Cara, o Igor é o mais novo. Não, o Igor é o mais recente. É, exato, exato. Se fudeu. Se fudeu. Então, Rafael Kunen, você que é o caçula, né? O mascote do nosso programa, game designer aqui no time FIFA da EA em Vancouver. Fala pra gente como é que tá o coraçãozinho aí hoje. Nossa, cara, tranquilo, o dia começou a ficar menos frio, finalmente. É, tá quentinho. Então, já vai sair de camisa curta. É. Tá massa, cara, tá empolgado pra E3 chegando. É, quando as pessoas estão ouvindo isso, é um dia antes, né? Ou não, no dia da E3, dia do começo da E3. Então, hoje a E3 começa, olha só. Ó, é isso aí. Então, é por isso que a gente não vai falar muito dela, que a gente tá gravando com antecedência. A gente não sabe de nada. É, na verdade, tá gravando antes do EA Play ainda, que foi no sábado. Uhum. Onde vocês viram todas as novidades de vários jogos da EA aí, que a gente não vai poder comentar sobre nenhum deles. Porque ainda estamos gravando antes. Mas beleza, e também tá com a gente, obviamente, Igor de Castilho, artista lá na Bethesda Game Studios, o cara que fica a semana inteira mandando fotinha dos souvenirs que ele ganha da Bethesda lá. Tudo bom, Igor? Alô, pessoal. E aí, beleza? Beleza, aí, cara. Né? Elder Scrolls, Morrowind, lançado. Cheerleader de plantão, hein? É, cara. O Igor mostrou pra gente um artbook do Elder Scrolls Online Morrowind e uma estátua fantástica também, que, segundo ele, até o faxineiro da Bethesda ganhou. É por aí, cara. É muito massa, muito massa. Eu cheguei no trabalho e tava, tipo, uma parte do estúdio tava coberta com caixas da sequenciador, né? Ela é enorme, né? Ela é, sei lá, é quase, sei lá, 40 centímetros, assim, né? Tipo, de volume, assim. Ó, o Seco gostou, hein? E aí, cheguei, assim, e tava, tipo, um monte de caixa empilhada, assim, que tava uma parte do estúdio que não dava pra entrar, assim, sabe? Eu falei, caralho, chegou. Tipo, eu não achava que ia chegar uma sequenciador desse. Caralho, chegou! Caralho, chegou! A gente é muito quinta série, né, cara? É foda. O Igor todo sério, né? Um menino de respeito, de família. É, o Igor querendo fazer o trabalho direito. A gente só ignora, só toca a ficha. Olha só, velho. Só engole a ficha. Então vambora, né, fazer o episódio 204 do PodQuest aqui. Lembrando pra vocês, pedindo desculpas, porque semana passada a gente não pôde trazer um episódio, infelizmente. Nós tivemos uma emergência médica aqui entre os nossos podcasts, bem no dia que a gente ia gravar. E aí não tinha nem clima, né, de gravar depois. Então, né, acho que a gente pode mencionar pra vocês, já que muita gente mandou votos de melhoras e tudo. A gente pode falar que, infelizmente, foi o Rafael Kunen que teve uma diarreia explosiva, coitado. Do dia do domingo, e aí, né, teve que ir pro hospital, fazer lavagem, aquela coisa toda. aquela lavagem de 15 dias, a cada 15 dias. Isso. Tá legal agora, né, Rafael? Lavagem é comida de porco, né, cara? Então, que ele fala o quê? Lavação? Lavagem estomacal, não comer lavagem. O que o Rafa faz é preparation. É. Não, mentira, não foi o Rafa com diarreia, não. Na verdade, foi o Fernando Seco que teve... voltar o seu exame semanal de próstata do domingo, não tinha como remarcar. Eu escorreguei e caí sentado no hidrante, velho, foi terrível. Chega no hospital, o cara pergunta, como é que esse hidrante foi parar aí? Eu não sei, eu escorreguei. Eu tava correndo, tinha uma banana no chão. Eu olhei pra ela, ela olhou pra mim. Eu tomei um vinhozinho, acordei, você é o hidrante, doutor. Na verdade, não. Igor, conta pra gente, cara. O que aconteceu que domingo passado que você não pôde gravar? Se eu fosse o seguinte, cara. Existe uma coisa chamada pedra nos rins. E essa coisa aconteceu comigo e foi foda. Tipo, eu acordei domingo zoado e achei que o oitavo passageiro tava saindo do meu rim, tá ligado? Caralho, meu irmão. Eu não entendo o espectro de dor, assim, né? Porque é uma coisa extremamente relativa, assim, né? Tipo, um cara, claro, pra alguém que só nunca sofreu nada, dor é uma coisa. Pra quem já, tipo, sei lá, tem ossos fracos e quebra ossos constantemente, tem uma outra limiar de dor, assim, né? Ou quem já pariu uma criança deve saber o que que é meio, tem outro patamar do que é dor, né? Mas eu nunca cheguei, tinha sentido nada nem perto, assim, sabe? Tipo, foi, sei lá, 3 vezes mais forte de qualquer coisa que eu já senti e foi foda, assim. Então, acho que a parte mais complicada foi não saber que era isso. Então, demorei muito tempo pra ir pro hospital, sabe? Porque eu achava que, sei lá, era uma coisa besteira, que ia passar e tal, e de repente escalou rápido pra cacete, assim, sabe? Quando eu vi, tava zoadaço, pedindo ambulância e chegando em emergência e descambar. Tomando remédio pesado pra analgésico e dei sorte, né? Dei sorte que não tive que ficar esperando, assim. Foi rápido, no mesmo dia ainda já resolveu. Conseguiu expelir no mesmo dia, ainda bem. A gente ficou super preocupado, cara, quando a gente soube. Tem caso na família de pessoas que tiveram pedra nos rins e, tendo visto a agonia deles, só posso imaginar. Mas tá tudo bem agora, né? Você tá legal. Agora eu tô bala. Beleza, cara. Que bom, porque a gente tem muito o que conversar sobre videogames e tudo mais aqui no Podcast 204, que vai começar pra vocês agora. Pra começar o podcast, como a gente mencionou lá no começo, esse podcast tá saindo aí entre o EA Play e a E3. A gente não vai falar sobre esses assuntos que estamos gravando com uma certa antecedência. Temos assuntos super interessantes pra falar aqui. Com certeza vocês não vão ficar chateados com a falta de cobertura sobre a E3. A gente pode até falar sobre as coisas da E3 no próximo episódio, talvez. Mas hoje a gente tem outros assuntos legais. Antes disso, eu quero que Rafael Cunha me diga, sem revelar nenhum segredo, se assistiu lá na minha mesa hoje os trailers que vão ser mostrados no sábado sobre... Peraí. Esse podcast sai depois da E3. Não, antes da E3, no dia que começa a E3. Isso que eu quero dizer. Tá vendo? Tá seguro, vocês podem falar aqui. É, depois do EA Play, ele sai, mas... Daí vaza e a gente dá emitido no dia seguinte. É. O cara que não é da EA querendo tocar o fone, né? Você, o jogo que você tá trabalhando vai ser revelado daqui 3 meses. Fala aí pra gente como é que é o nome. É, cara. Eu trabalho no Pergaminhos do Homem Velho. Rafael Cunha, é você, hein? Então você esteve lá na minha mesa agora, na saída do expediente, e viu com exclusividade os dois grandes vídeos de FIFA que vão ser mostrados. No caso, pra quem tá ouvindo, já foram mostrados no EA Play. Então, sem revelar nada que a gente tá gravando antes do acontecido aqui, fala pra gente só a sua sensação. O que você achou? Cara, a minha sensação é que a equipe que faz trailer na EA merece um aumento. Assumindo que eles ganham mal. Oh, é, não tô assumindo nada. Tô dizendo que, pô, ficou muito foda aquele trailer, cara. Pô, tipo, dei risada durante, fiquei impressionado durante, assim. Tem coisa foda nesse trailer, cara. Eu mal posso esperar pra ver a reação das internet. Nessa altura já estão reagindo. Pois meu é. Twitter já tá cheio delas. Queria dar o parabéns ao time de trailers da EA, realmente, pelo menos o pessoal do FIFA aqui. Tem dois brasileiros que trabalham no MediaWorks, o Samuel Gonçalves e o Vitor Fischer. Eles dois trabalharam nos trailers do FIFA direto aí, viraram horas aí, porque é impressionante a atenção ao detalhe que você tem que ter, porque a gente sabe, trailer sai na E3, neguinho analisa frame a frame a partir dali, então é um cuidado assim, gigantesco, ainda mais um jogo como FIFA, que nem todo mundo presta atenção nisso, mas a quantidade de diferentes licenças e, vamos dizer, aspectos legais que você lida com um jogo vinculado a um esporte como futebol, que não é como um NBA, por exemplo, que é um contrato com a NBA e você tem direito a tudo, a gente negocia cada território de formas diferentes, então um trailer, cara, às vezes tem um detalhe num cantinho do frame que não era pra aparecer, pode dar uma merda legalmente falando, né? Então tem um nível de scrutiny, né? Um nível de detalhe, de prestar atenção nos detalhes absurdo de todo o material que a gente bota em público, principalmente num jogo ainda não lançado. Então queria dar os parabéns e fico admirado, igual o Rafa falou aí, com o trabalho desse pessoal que consegue lidar com todas essas restrições e botar um trailer muito foda no ar aí, como esse que vocês viram na YouTube. Yeah. Mas então, como a gente falou, episódio 204, estamos aqui para falar de um assunto principal que a gente acha que vai ser muito interessante, tá muito aí em voga. Com certeza, nessa E3 que começa hoje, vamos ter anúncios sobre isso. Isso vai ser um assunto bastante comentado. Cara, a gente tá realmente, alguns de nós até, fazendo investimentos, né, nisso, que é o quê? Realidade virtual nos videogames, VR. Vamos finalmente atacar esse assunto aqui no podcast e falar sobre a visão do desenvolvedor sobre VR. Tem futuro? O que a gente acha que vai acontecer com essa tecnologia? O que a gente já experimentou dela? E o que a gente leva disso e aplica a nossa experiência com o desenvolvimento para tentar projetar, por exemplo, quais são os maiores desafios de se fazer jogos em VR? Por que a gente acha que VR vai dar certo ou não vai dar certo? Ou que condições a gente acha que precisam ser cumpridas para que eles cheguem aonde eles querem chegar? E onde é isso? É ser mainstream? É estar na casa de todo mundo? É ter um para um com cada console? É você ir na praia e ver pessoas com óculos VR? Ou qual é esse objetivo? Onde a gente acha que isso chega, que essa tecnologia vai chegar? Tudo isso a gente quer conversar hoje aqui no podcast com vocês. Então, de nós quatro, nós temos dois que têm kits de VR em casa. Já fizeram um comprometimento financeiro aí de trazer essa tecnologia para dentro de casa. Igor, você foi o primeiro que adotou tecnologia VR para consoles na forma do PlayStation VR. O que, que você acha dessa tecnologia, desses acessórios nos consoles indo para frente? Você acha que vai pegar? Cara, eu acho muito bacana. A gente já fez um pré-podcast falando um pouquinho rápido sobre isso e minha impressão ainda é bem parecida ainda. É impressionante quando você experimenta em realidade virtual um jogo, sabe? Como muda todas as dimensões mesmo, não só brincando com o termo de ser 3D, mas como ele realmente muda a forma como que você se aproxima ou você se coloca dentro dessas experiências, assim. Então, uma coisa que eu acho bem bacana de VR e que eu tenho notado é não exatamente converter jogos que a gente já conhecia em VR, mas como você está dentro da experiência muda um pouco as coisas, sabe? Como, por exemplo, jogos como Job Simulator ou jogos que têm presença de mão, como é interessante só estar num lugar e você mexer em volta dá um jogo, sabe? Tipo, uma coisa que eu percebo que, especialmente pra quem tá brincando pela primeira vez com VR, a coisa mais massa que tem é você jogar a pessoa numa sala e poder pegar as coisas e jogar pra onde quiser, assim, sabe? Que a primeira coisa que todo mundo faz é pegar uma coisa, tipo, você tem uma mesa, tem um monte de coisa em cima da mesa. A primeira coisa que a pessoa faz é pegar as coisas e jogar fora, assim, sabe? Então... É divertido pra caralho, né? E é massa, é cara. E é massa. Tipo, o Batman começa e tá num piano, assim, sabe? Na mansão Wayne, assim, e tem um porta-retrato da família dele. Né? A primeira coisa que a pessoa pega é pegar o retrato e brincar de bumerangue, assim, sabe? Chupa esse Batrang, Alfred. Porra, que massa. Eu sou o Batman. Aí começa a jogar as coisas, assim, sabe? Joga no Alfred, assim, as coisas, sabe? E mais, quando você, ó, pega sua chave aqui, joga na cara dele, assim, sabe? E é massa como é uma coisa que, tipo, não teria graça absolutamente nenhuma se não fosse em VR, sabe? E por si só, já prova o ponto de que é uma mídia nova, assim, sabe? Ela tem potencial pra gente abordar isso de forma bem específica e criar experiências que façam muito sentido, especificamente em realidade virtual, assim, sabe? É uma mídia nova, rapaz. Olha, afirmação de peso do Igor aí. Rafa Kunin, você é o outro de nós quatro que tem VR dentro de casa, apesar de recentemente. O que você acha? Quais são as suas primeiras impressões e como você, game designer, enxerga VR na indústria? Bom que o Igor foi a minha cobaia, né? Ele falou bem, ele falou bem do VR e eu fiquei curioso, né, cara? Isso me deixou muito curioso. Daí começou a ver, tipo, propaganda, e jogos saindo no Steam, ah, exclusivo pra VR e coisa assim. E daí na loja da PlayStation Network, jogo pra VR. Eu pensei, cara, a última vez que eu usei um VR pra valer, primeira vez, desculpa, que eu usei um VR pra valer, eu tinha, sei lá, uns 11 anos, né? Foi na Disney. Uhum, ano passado, né? Foi, sei lá, 23 anos atrás. Foi na Disney. Eu lembro que a minha família, joguei com meu irmão um jogo de boxe, assim, e aquela memória ficou presa, assim. Eu lembro dela vividamente. Eu lembro de como que era o lugar. Eu lembro do jogo em si, sabe? E aquilo lá, eu lembro de conversar com meu irmão logo depois. Cara, será que um dia a gente vai poder ter um desse em casa? Sabe? Uhum. Daí meu irmão falou, né? Meu irmão sempre foi jogador de videogame também. Falou, abraço, Dani. É, Daniel Cury. Ele falou, claro, óbvio que não, né, cabeção? Não, cara, ele falou que sim, que tinha um novo da Nintendo, chamava Virtual Boy, que era muito bom. Cabeção. Daí ele falou, pô, tinha 11 anos, né, cara? Daí ele falou, pô, isso é inevitável, não é só uma questão de tempo e tal. Ainda era muito cara, né? Era uma cabine, assim, com óculos, com câmeras em diferentes lugares e tal. E pra essa tecnologia ficar barata, demoraria muito tempo. Bom, né? Ainda não ficou barata, né, Rafa Corê? É, ainda não, relativamente barata. Né? E essa curiosidade eu sempre tive, assim, né? Daí agora, quando saiu essas novas trend VR, que saiu o Oculus, o Vive e tal, da PlayStation VR, eu acho que tá, tipo, tá quase na hora de comprar, né? E eu tava pensando, cara, se eu for ter o Vive, que é o top de linha, digamos assim, né, que é o que existe agora, o investimento seria gigante. Eu teria que comprar um computador novo, né? Eu teria que comprar todo o gear, o setup é uma coisa que não sei se tem espaço no meu apartamento pra ter um setup pra isso. Quando eu comecei a pesquisar, mas eu quero ter um VR, assim, é quase uma impossibilidade. Vale, eu comecei a pesquisar o PlayStation VR, tipo, comunidades Reddit, comunidades fóruns, coisas assim. E eu vi que uma coisa que ele é o headset mais confortável de todos os disponíveis. E em termos de tipo, de performance, do que ele é capaz de fazer, de features, ele não fica muito atrás. Uhum. Principalmente se tu nunca experimentou um Vive, assim, o PlayStation 4, ele é bem impressionante. Eu decidi que isso, pra mim, tava bom o suficiente. Que eu quero experimentar como é que é VR. Comprei, cara, e eu não me arrependo nem um pouco, cara. Foi caro. Comprei o setup completo, com a câmera, com o headset, que eu não tinha câmera. Os dois controles do Move, eu comprei o rifle, né, que vem junto com o Farpoint. Cara, eu não me arrependo. Vai de jogo, tipo, engraçadinho, tipo o Job Simulator, sabe? Que é de jogar coisa, de experimentar com pegar o objeto, botar em determinado lugar, assim. Experimentar com presença de mão, né? De tu estar num ambiente virtual e lidar com as tuas mãos brincando com o seu negócio. Tá com as duas mãos brincando com o seu negócio, entendi. E o seu negócio é grande o suficiente pra brincar com as duas mãos, cara? Enorme, parabéns, cara. Hein? É enorme, disse ele. É viagem, né? Ah, é virtual. É virtual, pode crer. Mas, quanto grande tu quiser. E vai desde de brincadeirinhas assim, sabe? Até que são tipo mini jogos, né? Digamos assim, que são bem divertidos de jogar. Até um espectro do Farpoint, que é o jogo que vem com aquela arma, né? Com rifle. É um controle separado, né? Eu achava que fosse um negócio que tu bota o Move, mas não, ele é um controle feito pra isso mesmo. Não encaixa, né? Ele é só pra isso, né? Ele é um controle mesmo, assim. Ele tem a bolinha do Move ali, mas ele é todo pra isso. Na verdade, ele chama PS Aim, né? Uma coisa assim. Sim, ele é bem feito, assim, um material bem, bem bom. E daí eu fui jogar o Farpoint, cara, que foda que é. Em termos de experiência, se tu tirasse o VR dele, ele fosse só um shooter normal, né? Com a mecânica de shooter normal, ele seria um, sei lá, acho que um shooter meio medíocre. Mas o fato de ele ser VR, cara, é uma das experiências de shooter mais foda que eu já joguei na minha vida. No sentido de que tu realmente tá controlando uma arma, sabe? Tu segura ela com as tuas mãos, o gatilho é um gatilho mesmo. E o fato de tu tem que mirar, sabe, na retícula, assim, você mirar a mira de perto, com aquela que fica na ponta da arma, tem que mirar mesmo uma arma e alinhar aquela mira no alvo, sabe? Ou seja, o jeito que tu segura a arma muda, sabe? Daí eu aprendi que, tipo, segurar ela mais perto do ombro, que nem, tipo, tu vê a SWAT fazendo nos filmes, sabe? É a maneira mais eficiente de tu mirar, sabe? É óbvio que é, sabe? Porque eles não veem isso na vida real, sabe? Daí que eu me liguei, caralho, isso é muito real, tá ligado? Porque eu tô atirando do jeito que uma pessoa atira na vida real, sabe? Só por simplesmente o fato de tu tá mirando e tu poder olhar pra cima, pra baixo, tu escuta o barulho, tu olha rápido assim, sabe? Uhum. Olha rápido, pô, achei que tinha alguma coisa ali. Só isso não se faz num FPS, que isso é, tu tem que girar, gira a arma junto, e a arma, ela é uma retícula. A única coisa que tu tem que fazer é alinhar um ponto na tela, que é a tua retícula no centro da tela, com o monstro, e tu atira. Isso é super simplificar, depois que tu joga VR, isso se torna muito simples, sabe? Não é mais assim que se joga FPS. Jogar FPS agora é com uma arma de verdade ali, pra mim, entendeu? É, mas eu acho que pra mim é isso onde a mídia quer dizer que é uma mídia nova, assim, sabe? Porque sim, ela não é necessariamente superior, mas ela é definitivamente nova, assim, sabe? Diferente, porque, ela é diferente, porque essa linguagem de FPS que a gente conhece, ela é excelente pro formato que a gente tem de jogo de tiro de FPS pra computador e tal. Mas só essa disparidade que tem, que é o fato de pra onde você olha, né, onde a arma tá apontada, isso faz pensar e isso é tão natural num jogo, isso é básico num jogo de VR, mas é completamente maluco num jogo de FPS, tu imaginar, sabe? Então, outra coisa, a tua altura vai influenciar, sabe? Tipo, de forma positiva ou negativa, se você calibrar pra isso, sabe? Então, você ser mais alto ou mais baixo, isso vai refletir no VR, porque ele vai calibrar pra isso. Especialmente nos jogos mais precisos, como o Vive e tal, sabe? Então, é louco o quão isso altera a forma como que você vai planejar o desenvolvimento do teu jogo pra isso, sabe? No FPS, você não precisa se preocupar com a altura do teu jogador. Num jogo de VR, você vai ter que se preocupar, sabe? Como que você vai abordar isso? Como que o sensor vai... Você vai expor um variável pra ele ficar controlando pra cima e pra baixo ali, pra ajustar pra altura que é confortável pra ele? Ou você vai deixar o jogo tentar adivinhar sozinho, sabe? No caso do Farpoint, o jogo pergunta qual é a tua altura. E isso ajuda na imersão também. Porque o mundo tá na altura que tu tá acostumado a ver o mundo. Eu boto 1,78, que é minha altura, e fica natural, sabe? Eu boto 2,5 na minha altura. É um detalhezinho que ajuda na imersão, porque tu vê o mundo da mesma altura que tu tá acostumado, o mundo virtual da mesma altura que tu tá acostumado a ver no mundo real. Se tu fosse um anão, Rafa, você acha que dava pra calibrar o jogo pra qual isso também? Qual é o menor também? Valor? É a pergunta que ele quer fazer. Qual é o menor valor? Não tentei. Porra, cara, você não tentou? Primeira coisa que eu ia fazer. Mas é legal, tipo, tu pode se esconder atrás de uma pedra, se agachar, sabe, ir pro lado, mirar assim, sabe, fazer ficar e fazer tipo blind fire, assim, sabe. O Rafa tá mostrando pra gente no vídeo, gente. Traduz muito bem no podcast. É, fazer atirar do quadril, né? Por exemplo, que é uma coisa que no FPS a gente traduz como o tamanho da retícula, né? Sim, exatamente. No mundo virtual, não, atirando a retícula, a arma vai continuar atirando pra onde ela tava mirando. A única diferença é que tu não sabe onde ela tá mirando, porque tu não tá mirando pela mira. Ou você vai ter que ter experiência pra pegar o feeling de, tipo, cowboy, assim, que você atira da cintura. Sim. Ou você tá atirando a esmo, assim, né? Que maneiro. Cara, é muito gostoso. Você precisa de tu fazer parte desse mundo mesmo. A arma é um instrumento, ela não é uma, não é só uma retícula na tela, que quando tu aperta ela causa dano na onde ela tá mirando, sabe? Parece que é uma entidade em si mesmo, que tu controla e usa ela como ferramenta pra causar dano no oponente, sabe? Cara, é muito, muito foda, cara. É difícil de explicar os detalhes, assim, de tu tá no mundo virtual, sabe? De tu escutar um barulho, às vezes tu não tem nada, mas realmente tem um bicho, né? Tu pega, tu vira a arma assim, aponta pra atirar, sabe? Como que ele faz 180? Você aperta um botão, eu imagino, né? Por default, tu não vira, né? Tu vai virando, pra onde tu olha, ele vai corrigindo o caminho. Tô perguntando isso porque uma das limitações do PSVR é você ficar de costas pra câmera completamente, sabe? Porque a maioria dos sensores tá na sua cara, né? Que ele usa aquelas luzes e só tem uma câmera. Então aquela câmera que tá frontal é a principal captador de movimento. Então, uhum, quando você estiver de frente pra aquela câmera, ele tá captando mais com mais definição. No momento que você fica de costas pra câmera, ele só tem uma luz na nuca que faz referência bem rough, assim, do posicionamento. Bem rudimentar, né? Então ele é planejado pra você tá sempre olhando pra televisão, digamos assim, ou pra câmera, né? Os outros sistemas têm múltiplas câmeras que fazem uma telemetria melhor, assim, né, do espaço. E você pode realmente girar ou até se deslocar mais que o VR. Então, os jogos de PS, eu tenho notado que uma das limitações que eles têm lidado é o fato de que você tem que estar sempre olhando pra câmera, né, de certa forma. E tem um negócio também que, tipo, tu virar, um analógico que tá acostumado no FPS, tu vira com o analógico, a câmera rotaciona em torno de si mesmo, assim, do próprio eixo, né? Isso no FPS é normal de fazer, mas tu fazer isso no VR é caso tontura, sabe? Tu virar a perspectiva da câmera sem tu mesmo estar virando causa náusea, sabe? Então, da maneira como eles corrigiram no caso do Farpoint, o default é tu não poder virar. Só pra onde tu tá olhando, quando tu faz se movimentando, o personagem vai corrigindo pra aquela direção, devagarzinho, assim, sabe? Então esse é o modo default do jogo. Mas tu pode, se tu quiser, virar em tempo real, digamos assim, que ele vai causar aquele movimento que dá enjoo. Em algumas pessoas não tem enjoo, mas tu pode fazer o que é o que eu uso, que é step by step. Tu bota pro lado, ele dá um snap, tipo, em alguns graus, assim, sabe? Pro lado, tu dá um toque no analógico, pra direita, pra esquerda, ele dá um snap na câmera. Isso tu vira pra onde tu quiser e não causa enjoo. Isso é tranquilo. Daí tu pode botar, fazer a configuração do jeito que tu quiser, assim, e não me incomoda, assim. E o jogo te dá liberdade pra tu ir pra onde quiser, não é on rails, assim, né? Farpoint, assim, me impressionou pelo sentido de que, como o VR pode ser, é um dos primeiros jogos, sabe, dessa leva de VR, que realmente explorou o potencial do que VR pode ser pra jogos AAA. E a duração dele? Eu não sei, não cheguei no final ainda, né? Eu nem peguei todas as armas do jogo ainda, peguei só duas. Eu acho que tem umas quatro ou cinco, só peguei duas. Tô conversando contigo, né, Gilé, outro dia no caminho de volta pra casa, que tava falando de VR, e pô, imagina agora que Farpoint me impressionou em termos de gameplay no mundo virtual dessa maneira, e é um dos primeiros, sabe? Eu imagino quando VR atingir uma base instalada grande o suficiente, e por exemplo a EA fizer um Battlefield VR com os production values da EA. Tipo, as pessoas não vão mais jogar FPS normal, sabe? Porque num jogo que tu percebe jogando Farpoint, que ele, como eu falei antes, tira VR, ele vira um jogo medíocre, sabe? Nesse sentido, o VR faz dele um jogo espetacular. Agora imagina VR num jogo que já é espetacular, tipo, por exemplo, Battlefield 1. Cara, eu não sei se ainda, isso ainda é já é tecnicamente possível por algumas limitações técnicas, né? Que a gente comentou no próprio Hangout, eu acho, no outro dia, né? De que tu tem que fazer a 1080p duas vezes, né? Renderizar tudo duas vezes. Essa é uma limitação complicada no console, de novo, né? No PSVR. São duas telas de 1080 na horizontal, renderizadas a 60 frames por segundo. Pra um PS4 é super pesado fazer isso, sabe? Tipo, quem entende aí, se fizer as contas, sabe que a gente tá falando de quase 4 vezes o que o PS4 tem que normalmente lidar pra o que é o stress dele, né? Então você tá forçando o console na última. É duas vezes a resolução normal de um frame Full HD, mais o FPS, que nem todos os jogos conseguem fazer 60. E se tu não manter 60, tá em jogo também. Ou seja, você não precisa, o jogo não pode rodar 60, ele tem que rodar mais de 60 60, você climpar ele a 60, sabe? Então, pra garantir que não vai cair nunca abaixo de 60. Pra não ter drop frame. Então é bem complicado, sabe? Então, mesmo quando você pensa assim, ah, mas eu tenho um PlayStation Pro, né? O PlayStation Pro talvez seguraria melhor, não muito bem ainda, porque a gente tá falando de umas coisas ultra pesadas. Os jogos ainda precisam rodar nas duas plataformas. Então, seja lá o que você fizer, ainda é complicado, porque você vai fazer ela pra sua plataforma inicial, que é o PlayStation 4, o root, né? O custo de hardware também, de instalar a base, é muito alto ainda, que eu acho que é onde o VR deveria, tipo, investir no, tipo, né? Se tem uma chance de dar certo nessa próxima geração, é ter incentivo de alguma forma a fazer cair esse custo, sabe? Só vai vir competição se tiver gente com uma plataforma pra jogar, sabe? Então, mas só vai sair full games, especificamente desenvolvidos pra VR, quando tiver mais gente com plataforma, e só vai ter competição quando, né, tipo, isso for uma competição. Então, enquanto a Ubisoft, a Bethesda, a EA, a Blizzard não estiver lançando coisas em VR, o VR não vai dar esse próximo passo, que é o que a gente tem hoje com toda essa parte que é videogame. Fernando, o Igor falou VR é uma nova mídia. O Rafa falou quando você pega VR não consegue mais voltar. Falou que não, na verdade ele falou que FPS é uma bosta e que só dá pra jogar. Quem não joga em VR é noob. É. E ele falou que VR faz qualquer jogo medíocre incrível. Foi isso que eu ouvi. Eu ouvi isso, exatamente. Foi exatamente isso que eu falei. No Man's Sky só faltou VR, então. É, rapaz. Então fala pra gente o que, que você acha de VR como um todo aí. Eu acho que, por enquanto, é uma brincadeira bem legal. Mas é isso mesmo. Tem um baita de um potencial, assim, sabe? Que nem o Move, que nem o Nunchaku da Nintendo. Eu acho que o que tá faltando realmente é uma âncora, assim, que muda tudo, assim, sabe? Que faz todo mundo ir naquela direção e pega como referência e faz todo mundo comprar e etc, sabe? Base instalada. Que enquanto não tiver o jogo que faz todo mundo comprar, como se fosse um Breath of the Wild, no caso do Switch, querendo ou não, o Switch é uma plataforma nova, que a Nintendo conseguiu vender um monte de console só por causa de um jogo, sabe? Prova que o pessoal tá disposto a investir numa plataforma nova se tiver o jogo que todo mundo quer jogar, sabe? Você acha que falta um killer app? É, falta o Metroid Prime VR, sabe? Oh, caralho! Desculpa aí, pessoal. A ideia é minha, eu tenho que ganhar todo o crédito por essa ideia. Mas na boa, eu converso com o Gilad, por exemplo, sobre Metroid Prime faz muitos anos. Depois que a gente terminou do GameCube. E a gente sempre falava várias coisas, inclusive o caso de ser... Imagina jogando essa merda num PC, sabe? Eu nunca chamei de merda, mas beleza. Não sei, tipo, nessa delícia num PC, sabe? Isso, sim. Agora, você imagina conseguir jogar aquilo com VR, sabe? Cara... O jogo já é incrível, você já tem um HUD na sua cara. Ele já é imersivo por definição. Uhum. Cara, é só o fato de você poder curtir o mundo, sabe? Você tá embaixo da água, você tá, tipo, dentro da lava, do vulcão, e poder curtir o mundo e realmente ter uma boss battle em 3D, assim, sabe? Cara, a única coisa que eu penso, assim, ó, vocês acham que a gente vai passar a barreira da náusea e do motion sickness? Eu sempre ouço assim, ó, FPS, quando foi criado, dava enjoo em muita gente, e hoje em dia não. E eu lembro, realmente, quando era mais novo, de ter gente que não jogava FPS, e ter gente que jogava, e hoje em dia é muito raro um cara que não consegue jogar um FPS, sabe? Então, de certa forma, a gente se adaptou. Será que a gente se adapta com VR? É, a gente evoluiu geneticamente, Igor. X-Men, só que com um poder merda, que é jogar FPS. Pô, o poder foda, Igor. O poder é jogar FPS. Tem cara que cospe fogo e cara que tem força. Nosso poder é jogar jogos de primeira pessoa. Pensa assim, cara. Sem esse poder, tu nunca teria jogado Bioshock, cara. É alto poder. Cara, eu prefiro jogar FPS do que cuspir fogo todo dia, cara. Igor é foda, Igor. Imagina ser a única pessoa do mundo que consegue jogar qualquer jogo de VR sem ficar nauseado. Quanto trabalho você ia ter, velho? Pensa no potencial. É, não, mas eu fico pensando exatamente isso, sabe? Se a gente conseguisse quebrar essa barreira, se a gente assumir que eventualmente as pessoas vão se adaptar, porque o que causa enjoo é o estranhamento do corpo com uma experiência que é completamente nova, né? Que é todo um ambiente seu tá mudando e o seu labirinto não tá reagindo adequadamente. Quando o seu corpo talvez entender que aquilo é uma experiência, sabe, que é virtual, porque o problema do VR é ele é tão competente em criar um cenário que parte do teu corpo não se adapta a isso tão fácil. Sabe? Confunde o teu cérebro. Que é o que aconteceu com o FPS também na década de 90, tá? Na década de 80, sabe? Eu fico pensando, tipo, se a gente vai passar com essa barreira, assim, sabe? Porque se passar, a gente consegue fazer um Metroid Prime em VR, sabe? Se não passar, a gente não vai conseguir fazer um Metroid Prime VR, sabe? Vai ser um Metroid Prime VR com teleporte, com problemas que você não pode girar muito rápido porque senão o cara vomita, não pode ter hook e ganchos porque o cara vomita, não pode ter, sei lá, portal porque o cara vomita, sabe? Mas assim, ó, tem uma coisa também que eu acho que não é só a adaptação do cérebro, é a gente entender técnicas que, quando usadas, causam problemas, assim, sabe? Uma delas é frame rate baixo causa náusea em qualquer FPS, sabe? Isso é sabido, assim. O V-Sync também, sabe? A primeira coisa que tu faz é arrumar essas duas coisas, assim, sabe? Pra shooter. São aprendizados que, tipo, o tempo que levou desde o primeiro FPS até o momento que a FPS virou mainstream, por exemplo, foi bastante, assim, sabe? Quase mais de 10 anos, vai, fácil, porque de Doom até Call of Duty, sei lá, que é, sei lá, o ápice do... Wolfenstein 3D, Igor. É, Wolfenstein 3D, até, sei lá, Call of Duty, que é uma coisa totalmente streamline, assim. É, porque se você jogar o Wolfenstein 3D, tem uma coisa muito interessante, que na época eles não faziam head blobbing e não calculavam direito a velocidade. Então, quando você acelerar no Wolfenstein, ele vai mover tão rápido que, se você for jogar hoje, você vai ficar nauseado, sabe? Que é baseado em FPS, né? E não é só FPS, mas é baseado também na a velocidade que ele desloca é muito alta, assim, sabe, dentro do jogo. E como é tudo textura flat, é muito difícil você se orientar. E quando você gira, sabe, causa uma sensação de desconforto muito grande. Até hoje, assim, sabe? Se você estiver jogando um tempo atrás, você ia acostumar. Mas hoje, se você jogar, você vai se surpreender, assim, o quão desconfortável você vai ficar, sabe? E isso é porque os FPS, desde então, desenvolveram essas técnicas que o Seco tá falando pra tentar minimizar o impacto. Eu tô entendendo o que você acha, Seco, que a gente, conforme estuda mais essa nova mídia que é VR, a gente vai encontrar, pelo menos, casos mais óbvios em que você causa problemas de saúde e vai tentar, através do design do jogo, amenizar isso, talvez, ease in, né? Você tem uma forma do cara ir, aos poucos, experimentando aquilo pra ver se o corpo dele se acostuma. O VR Mission do Star Wars Battlefront, eu vi talks dos designers do jogo falando que eles perderam muito tempo, gastaram muito tempo com essa experiência inicial, onde o cara primeiro só olha em volta, teleporta pros lugares, depois ele vai pra dentro da nave, aí depois ele decola com a nave, tudo assim, passos de bebezinho, introduzindo cada mecânica pra tentar tornar o mais fácil possível a entrada do jogador nesse mundo. Então, você acha que a gente vai, com mais amadurecimento da mídia, descobrir outras formas de você contornar isso? É isso que você tá falando? Eu acho que sim. Uma forma é seguindo o exemplo dos shooters, né? Acho que a coisa mais próxima que a gente consegue, porque é a primeira vez, quando é câmera em primeira pessoa, é sempre muito difícil ter o ponto de referência, né? É. Porque eu acho que isso é facilitado bastante quando é em terceira pessoa, sabe? Tem até Igor Flight, né, Igor? o Eagle Flight da Ubisoft, que acho que é o primeiro grande jogo de VR. Acho que é um dos primeiros Double A's, vai, ou pelo menos Triple A's. Tem uma experiência mais completa. Exato, assim. Que é um Capture the Flag em VR, assim, sabe? E não causa desconforto algum. O jogo é super fast-paced e, assim, super balanceado e bonitão, assim, sabe? Depende também do tipo de movimento que tu faz, né? Eu tava falando antes, por exemplo, de movimentar de um lado pro outro sem a tua cabeça movimentar, é uma coisa que dá náusea. Tem algumas coisas que minimizam isso. Por exemplo, o fato de estar dentro de um carro, né? E tu tem aquele frame de referência do carro. Você está estacionário em relação ao carro, isso te ajuda a... Isso, exatamente. Tu tá movimento em relação ao carro, tu tá parado. Em relação ao mundo, tu tá andando. Tu saber que tu tá dentro do carro, isso minimiza um pouco. Mas eu joguei, por exemplo, Drive Club, e eu não tive problema de jogo, né? Por causa que era, tipo, um lugar plano, e era só curva pro lado, esquerda, direita, reta e tal. Mas eu fui jogar Dirt Rally, e eu me dei uma ânsia de vômito, sabe? Porque é um rally, é muito mais tu pular, sabe, coisas do carro girando de um lado pro outro, sabe? Eu joguei uma corrida e me deu enjoo, não consegui mais jogar. Eu joguei o VR Mission do Star Wars, é a mesma coisa de estar dentro do X-Wing, tu vê o cockpit, sabe? O jogo de nave, tipo, faz sentido pro teu cérebro que tu tá dentro da nave e a nave se mexe, sabe? E tu tá imaginando, cara, imagina um MechWarrior. Nossa, isso podia ser um System Seller, sabe? Um AAA MechWarrior, sabe? Que tu controla o Mech, imagina com os dois moves, assim, sendo os manchas do Mech. Agora, bota os mechas pra jogar futebol, Rafa Cone. Eu fico pensando que outros gêneros que vão sair ainda que a gente não conhece, sabe? Dessa mídia. Porque sim, algumas coisas que eu percebi que saiu, como por exemplo, esses Job Simulators, eles são pós-VR, assim, sabe? Eles nasceram juntos, praticamente juntos com óculos Rift, assim, sabe? Então, e eles eram extremamente divertidos, assim, sabe? E já virou um trend, assim, de VR ter esses jogos onde você tem que ir e fazer coisas, sabe? Pô, numa mídia onde é divertido você jogar as coisas em volta, pô, esses jogos devem ser super engraçados. É muito engraçado, é muito engraçado. E vale muito a pena de você jogar. O Batman, ele é quase que um Job Simulator sério, sabe? Porque é isso que ele tenta ser, tipo, você tem essa experiência de imersão e tal, ele só não é mais divertido porque não é mais zoado, sabe? Tipo, provavelmente se ele fosse mais zoado, a experiência seria mais fácil de repetir ela, sabe? Se fosse Lego Batman, seria mais legal. Se fosse Lego Batman, seria foda, ia ser bem foda. É uma boa experiência, mas ela é curta e ela é muito linear, assim, e o fato de se levar a sério aqui é umas coisas, mas eu fico pensando em outros temas, assim, sabe? Porque, por exemplo, eu já vi jogos de plataforma e não parece a melhor forma de usar essa mídia, sabe? Tipo, você tem um carinha na tua frente que faz as coisas que você tá comandando, sabe? Bom, a minha opinião é que talvez voltando um pouco às origens dos arcades, você consegue achar vários exemplos bons, assim, por exemplo, o jogo de boxe funcionaria bem, eu acho. Tipo, um Punch-Out, Alien vs Predator, onde você tá dando tiro, assim, aqueles... Tipo, um Shooter on Rail da vida, é, assim, né? É, Shooter on Rail, que esse aí funciona bem, com certeza. Jogo de corrida, Racing. O Thiago, né? O Thiago Deserto, que trabalha com a gente na Bethesda, ele comenta muito que uma das experiências que ele gosta no VR, mas é um bar, e ele conecta com outro cara que tá usando o ele, no caso ele tem o Vive, e aí ele entra num bar e é online, e ele conecta com outro amigo dele que também tem, que tá lá no Brasil, e eles ficam, tipo, tomando cerveja, entre aspas, virtualmente, jogando sinuca num bar, sabe? Ele vê o outro cara flutuando no ar, assim, né, como uma manifestação, e eles têm esse jogo presencial de sinuca, onde eles estão se vendo, tipo, do outro lado da mesa, e o cara ali tem cerveja, eles tomam, faz brincadeira de tomar joga cerveja. Joga garrafão no outro. Obviamente, pega. Aí o cara faz uma jogada, você pega a bola, joga o cara na bola no cara, sabe? Você quer ver um esporte que eu acho que funcionaria? É você ser sempre um quarterback num jogo de futebol americano. Ô, Seco, liga pra Tiburão amanhã, Seco. NFL VR. Você mal e mal anda, total, assim, total, cara. E, tipo, e você, sabe, se tiver um negócio pra você segurar e atirar, sabe? Fazer de conta que você atira. Beisebol tem essa mesma coisa, assim, sabe? Você pode ser o pitcher, né? Sim, beisebol, é, pode crer. Então, por isso que a gente tava falando, assim, voltando um pouco às origens, assim, pegar esses jogos que sempre foram core em alguma coisa, assim, sabe? Aham. Uh-huh. Especialmente se tem pouca mobilidade, assim, com esses dois esportes que a gente acabou de falar. Eu acho que funcionaria bem. Imagina você ser um goleiro da NGL, Rafa. Isso, é exatamente isso que tu falou, Seco. Teve no nosso Game Jam aqui na EA. Um cara fez um protótipo de um VR que tu é um goleiro de hockey. Exatamente assim. Que é legal porque a referência é sempre a mesma, né? Você só tem que se mexer dentro de uma área muito pequena, assim, sabe? Algumas das coisas mais interessantes que a gente falou nesse episódio, pra mim pelo menos, foi, por exemplo, quando o Igor deu o exemplo de que num shooter em VR, a altura do jogador faz diferença. Então isso é uma preocupação de design que não existe nas outras mídias, games convencionais como a gente conhece. Outro que o Seco tá dando vários exemplos aí, é como que a gente compensa o fato de que você não pode virar 180 graus, né, ou você pelo menos precisa evitar que isso aconteça. Não, tipo, isso é uma limitação do hardware do PSVR, sabe? Tipo, os outros que tem mais câmeras, você pode virar. E, na verdade, ele quer que você realmente vire e tal. A maioria dos jogos nem considera isso. É uma limitação específica do VR. Entendi, mas eu acho que também não é só... O único motivo não seria só o motivo técnico pra você querer ter essa limitação, principalmente quando você fala de esporte, porque é muito difícil você ter o awareness do campo inteiro em 360 graus à sua volta. Então você facilita, né? Você simplifica as ações do jogador, fazendo com que ele se preocupe só com a metade da frente do campo. E isso, em alguns casos, se aplica melhor, como o pitcher do beisebol, ou o quarterback do futebol americano, talvez o goleiro do futebol, e menos em outros casos, como se você fosse um atacante no futebol, um meio campista, né? Então, eu queria que a gente fizesse mais desse exercício aqui, que eu acho que é bem interessante pra quem tá ouvindo também, que é que outros concerns de game design surgem com essa nova mídia que é o VR. O que mais que a gente precisa se preocupar no mundo do VR, que não necessariamente era uma preocupação quando a gente fazia os jogos convencionais? Cara, eu acho que a preocupação que você tem com a câmera é completamente diferente, assim, sabe? Parece fundamental isso, mas eu acho que ela vai um pouco além do que a gente imagina, assim. Quando a gente faz, por exemplo, um first person, a câmera tá embutida na arma, sabe? E essa é a primeira coisa que a gente já discutiu. Você não pode fazer isso no VR. Você vai afastar a câmera. Você até pode, mas muda completamente a experiência, né? Você quer uma experiência de tiro, você tem que deslocar. A câmera não tá mais atachada, a arma não tá mais atachada à câmera. Não é mais tão simples quanto alinhar uma retícula na ponta da tela, né? Você quer alinhar a arma. Então você tem uma arma na sua mão, que é um objeto físico em 3D, e você tem que alinhar a parte de trás com a parte de frente pra acertar um tiro. Então, a experiência experiência já é outra. Eu acho que todas as experiências que a gente vê, a câmera tem um papel muito mais essencial, o quão confortável e o quão interessante pode ser essa experiência, assim, sabe? Então, se você é um jogo de plataforma, a preocupação que você tem aonde, como você olha pra esse personagem que tá caminhando pelo cenário e como essa câmera vai se movimentar, porque, considerando o jogo, já é difícil fazer câmera de terceira pessoa hoje em dia, né? Tipo, você considerar a colisão, quando é que a câmera vai ocludir um personagem, como que faz pra câmera não ficar escondendo um personagem, poder fugir, detectar a parede e não ficar causando situações erradas, né? Ou, por exemplo, se o cara corre por trás de uma pilar, a câmera não pode se aproximar muito rápido e se afastar. A câmera tem que saber que é só um pilar, então ela vai ignorar o pilar, mas se for um pilar muito grande, aí ela vai se aproximar, sabe? Então, tipo, essas sutilezas é muito mais complexo num jogo de VR ainda. Já é complexo em um jogo de terceira pessoa, eu acho que em VR ela vai muito mais alta, porque agora tá movimentando a cabeça do cara, assim, né? E além desse layer de movimento, ele ainda pode ir pra frente, pra trás, pra baixo, pros lados, girar, enfiar a cabeça dentro da parede, sabe? O que ele vê quando ele faz isso, sabe? Eu acho que sempre com a câmera vem a tríplice controle e caráter, né? 3Cs. O input tem que ser bom e o foco no personagem tem que ser bom também, sabe? É, input era uma parte que eu ia trazer aqui pra essa discussão também. Um exemplo assim, mais simples, mas, por exemplo, comparar jogos de alguns anos atrás e o que o Resident Evil 4 ou Uncharted fez pra third person shooter, sabe? Qualidade de character, controle e câmera, tipo, é isso, sabe? É isso, só que agora é aplicado numa mídia muito mais... É muito diferente. Não vou nem dizer que ela é mais complexa ou menos. Eu acho que tem coisas nela que são mais complexas. O que é o character no mundo do VR? Pensa bem, ele é uma projeção muito mais fiel do jogador. Agora, é importantíssimo se você, vamos dizer, é um personagem humano ou humanoide no jogo de VR. É muito mais importante você poder ver seus braços, suas pernas, quando você olha pra baixo. O olhar pra baixo agora é uma ação muito mais natural. O Igor falou muito bem quando ele disse, detachar a câmera das convenções que a gente conhece de câmeras de jogos. Por exemplo, first person, que agora a câmera é os olhos do cara. Tem nada a ver mais com a arma, com o braço. O braço pode estar em qualquer outra posição, a arma em qualquer outra direção. Cara, uma coisa de gameplay que aconteceu comigo no Farpoint, acabei de lembrar, que quando aconteceu eu me liguei assim, cara, que foda, nenhum FPS me deixa fazer isso. Porque eu tava atirando, tava vindo vários monstros, assim, atirando, atirando neles, atirando. Eu vi um barulho da esquerda, daí eu olhei, tinha um monstro vindo na minha esquerda, a minha arma ainda apontando pra frente, né, atirando os caras vindo. Daí eu pensei, aquele monstro ainda tá longe, então eu vou continuar atirando aqui, né? E continuando atirando, e eu ficava olhando, atirando, matando, tipo... Você não precisa estar olhando pro monstro pra matar ele, por exemplo. Exatamente, sabe? Atirando, podia fazer o contrário. Você podia fazer filme do John Woo, tá olhando pra frente, atirando pro lado no bicho que você não tá nem olhando pra eles. O Vive, que você tem essa imersão maior, né? Que você pode girar. Tem jogos de zumbi que você tem duas armas, e em algum momento você fica com a arma cruzada, assim, sabe? Uma arma pra cada lado, atirando, porque é um corredor, às vezes, e vem de dois lados ao mesmo tempo, sabe? Então, você só fica olhando de um lado pro outro e atirando conforme eles vão vindo, mas as armas ficam afastadas ali, sabe? Uhum. Então você olha ali e já faz, você já carimbou, tipo assim, você já fez o registro de onde é a posição do cara, você sabe que dois, três tiros pra matar. Então você vai dar o primeiro e pelo som você vai entender se tá acertando os próximos, sabe? Então, pá, pá, e você tá aqui mirando o próximo, assim, sabe? Uhum. Então isso que o Rafa falou é bem natural mesmo em VR e como muda a dinâmica, assim, sabe? Totalmente diferente do que a gente tá acostumado. Tô virando pra esquerda, o cara tá vindo atirando, agora se o cara tá perto, eu viro pra ele, atiro, continuo olhando pra frente pra onde eu tava vendo antes, sabe? Tipo, nessa troca de onde eu tô virando, de onde eu tô atirando, com eles são independente, sabe? Pô, aumenta a imersão do... O fato de eu fazer parte de um mundo virtual mesmo, não tô só mais jogando um videogame, sabe? Pra um outro nível que nunca, a gente nunca tinha alcançado antes. Tem o Operation Flashpoint, Rafa, de 2001, que faz isso, sabe? É, mas é um comando que tem que segurar o espaço, botar não, o mouse pro lado, não. Soltar, não é tão intuitivo. Eu joguei o Operation Flashpoint, cara, eu sei como é. Contra o mouse left, cara. É, não, é um conceito que FPS já tentaram fazer isso. É que nem dar tilt com a cabeça no cantinho da parede, sim, sabe? Exatamente. Tem muito jogo que você que deixa você fazer essa voltinha na parede pra saber se o cara tá ali, né? Que é uma coisa que quando fizeram pela primeira vez, eu achei massa pra caralho, sabe? Que você vai na porta e aperta um botão só pra dar uma curvadinha, assim, sabe? Uhum. Em VR você não precisa, porque isso é o comportamento. Isso mesmo, sabe? E você percebe, assim, que isso não necessariamente ajuda no FPS, né? Tipo, em alguns FPS você coloca isso e você percebe que na realidade não tá fazendo uma experiência melhor. O Overwatch não tem nada disso e é um excelente jogo de tiro, sabe? Porque é próprio da mídia, sabe? Enquanto o Virtual Reality, ele vai trazer uma outra experiência, assim, ele vai trazer uma outra forma de abordar isso, como isso, por exemplo, que é você fazer esse movimento é um feijão com arroz de VR, né? Tipo, você quer então, mais. Cara, voltando pro ponto que eu tinha falado no início, sabe? O Farpoint é um jogo feito por um estúdio independente, relativamente desconhecido, não sei qual é a experiência deles, né? Em fazer esse tipo de em jogo em primeira pessoa. E já é só o fato de ser VR já traz todos esses elementos fodas que são naturais pro corpo humano, né? De reagir ao ambiente, de tu olhar, sabe, de como tu fazer na vida real, de tu ficar atrás de uma pedra, coisas que fazem sentido no mundo real. Imagina uma EA, uma Activision, sabe? sabe? Pega e faz um Battlefield, um Call of Duty, totalmente pra VR, sabe? Com a experiência que eles têm. Fallout 4. Um Fallout 4, né? Sabe? Uma coisa que seja feita pra VR, todo o investimento que eles podem botar em cima, o tipo de jogo que a gente não vai ter, cara. Ô, Rafa, deixa eu perguntar uma coisa, você fala pra mim o que você acharia de um Sniper Elite em VR. Porra, cara, imagina só, velho. Tipo, o que ia ser difícil fazer e o que ia ser bacana de fazer? Um Sniper Elite, por exemplo, parte de ser um sniper é tu ficar parado num lugar, né, e mirar, talvez, pra lugares diferentes, né? É benéfico pro VR. E o fato de tu ter que mirar mesmo, tu ter que levantar a arma, sabe? Mirar, assim, no teu negócio, e qualquer tiltzinho na arma, movimentação da arma em relação à tua mira do teu olho, já vai prejudicar no tiro. Então a mira não é mais só mirar a retícula e calcular o vento, ou seja, logo que tu tá calculando. É realmente o quanto tu segura, a precisão de que tu segura a arma, sabe? E tu mirar. Acho que seria muito foda. Eu faço isso no Farpoint, eu ainda não tenho um rifle sniper, eu tenho só um assault rifle, mas eu adoro pegar e mirar assim nos bichos de longe e atirar, e é muito satisfatório. Quando eu acerto o tiro, porra, eu sou foda, sabe? Eu mirei e eu acertei. Ele tem balística? Ou... Não que eu tenha notado, sabe? Não dá pra notar, assim. Ele jogou o suficiente pra fazer o trabalho dele. Mas imagina, cara, um sniper elite que o trabalho deles é fazer um jogo sniper autêntico, que eles vão tomar todas as coisas em consideração no mundo VR, eu estaria na fila pra comprar esse jogo, cara. É, eu penso nem até as experiências mais cartoons, assim, tipo, é muito massa no Zelda você atirar uma flecha e acertar longe pra caralho, porque tem muita curvatura, né? Uhum. Tem algum arco ou outro que tem um sniper e tal, mas os tiros têm uma curvatura gigante, assim, então você tem que compensar pra cacete, assim, então mesmo em VR isso ia ser massa, sabe? De você ter que lidar com o fato de que o tiro tem, cai, ele tem gravidade, né? E tem resistência do ar. Procura aí no PlayStation VR, tem um demo, um jogo não saiu ainda, mas o demo já saiu. É tipo um Tower Defense que tu joga com um arqueiro e um mago. O arqueiro é realmente o arco, né? Tu faz um movimento com os dois moves pra puxar a flecha, e como tu não pode mirar que nem um arqueiro mira, tipo, segurando o teu nariz, tu tem que calcular muito a perspectiva. É tipo como se fosse um arqueiro de filme, sabe? O braço fica do lado, assim. Então tu tem que compensar muito com a perspectiva. E isso, a curvatura da flecha, quando tu atira um tiro de longe, tu sai, meu Deus, eu sou o Legolas. Tu se acha o arqueiro profano, sabe? E o mago, com uma mão, com a mão esquerda, tu segura o teu livro de magia, né? Tu conjura uma bola, com a outra tu pega a bola, assim, jogo e joga, sabe? Ó, eu tenho Ultimate Game Design pra VR, hein? Ó. Opa. Black and White. Ah, é da hora mesmo. Caralho. Quem não sabe, você é Deus, é uma mão que controla. É, já tem mãozinha no jogo, cara. É foda. Tem um God Game, tem um demo de um God Game na PlayStation, mas a execução deles não foi muito boa. Não, mas é um ótimo jogo, você tá parado, né? O céu é parado em relação a você. É, tudo parado, Você tem essa bola em volta que você pode dar zoom e já, é um bom jogo pra VR. Caralho. Foi mal aí, eu sou bom de game design, pô. o Sniper Elite tu me vendeu, seco. Olha, eu tenho crowdfunding pra fazer funding na minha aposentadoria, assim. Eu não vou fazer o jogo, é só eu vou tirar a posição do dinheiro. Pod Quiz. Pod Quiz musical, chega aí, rapaz. Já tem duas semanas que a gente não faz, porque semana passada não teve podcast, mas a musiquinha de duas semanas atrás foi difícil. Só dois ouvintes acertaram. Zabuzeta vai tocar pra gente ouvir aí a musiquinha de duas semanas atrás pra vocês lembrarem. Manda aí. Pra quem não sabe, isso aí é a trilha de Mafia, o primeiro jogo da série de mafiosos, que agora teve o seu terceiro episódio lançado recentemente. E quem acertou o primeirão de todos foi o cara que botou só o codinome dele aqui, então vou, né, não sei quem é. FHC, será que é o nosso ex-presidente, rapaz? Mas o FHC, Fernando Henrique Cardoso, foi o primeiro que mandou a resposta Mafia, e além dele, o já figurinha carimbada Fernando Santos também falou Mafia 1 no PodQuiz musical. Vamos ouvir então uma musiquinha nova de um joguinho novo no PodQuiz musical dessa semana. A Zabuzeta vai tocar pra gente aí. quem acha que sabe, é só mandar lá um tweet pro @podcastbr, um comentário no podcast.com.br episódio 204 ou ainda no youtube.com/podcastbr episódio 204. Isso, senhores, a gente tá quase terminado aqui o episódio Fantástico 204 sobre VR. Queremos saber a opinião de vocês, comentários aí sobre o que vocês acham de VR. Tem futuro, não tem? Quais são as aplicações mais legais? Quais são os desafios de game design que a gente esqueceu aqui, que vocês vão nos lembrar? Mandem todos esses comentários pra nós. E a última coisa que falta fazer é dar ao Igor a oportunidade de falar de um filme fantástico que ele teve a oportunidade de ver essa semana e não tivemos o quadro de o que a gente tá jogando. Então fala, Igor, que filme é esse que você precisava dizer pra gente o que você achou dele? Precisava falar de Mulher Maravilha, Wonder Woman. Eu assisti no sábado esse filme, domingo eu tava no hospital. Foi muito foda, assim, de... É um ótimo filme, sabe, de herói, ponto, assim. Eu acho que, de origem, eu acho que ele é melhor que... Pra mim, pessoalmente, eu acho ele melhor que Thor e Capitão América. Talvez não tão bom quanto o Iron Man, assim, mas tava ali, sabe? Não tão bom quanto o Iron Man é foda. É tipo, ah, essa banda não é tão boa quanto o Led Zeppelin. É, não, eu tô falando, é bom, sabe? É um bom filme, assim. Eu acho que o que mais sofre a DC é do Batman vs Super-Homem, sabe? E o Suicide Squad. Uhum. Se eles não tivessem lançado esses dois filmes antes, esse filme teria sido ainda melhor, sabe? Porque fica aquele gosto ruim, assim, de você ver, ah, esse personagem... Mas você vai ver, é um baita de um filme, sabe? Uma coisa que eu achei massa, primeira vez eu vejo uma mulher heroína que tem uma postura foda, sabe? Tipo, ela não é só, tipo... Ela não tá overselling sexismo, assim, sabe? Ou feminismo. Uhum. Que é uma coisa que eu achei legal no filme. Ele é bem presente no filme, mas ele, uma, não é... tolo, e outra ele não é demais, sabe? Uhum. Então, eu senti no filme que todo mundo saiu no filme e pensou, porra, ela é foda pra caralho. As meninas saíram pensando, porra, que massa que eu sou mulher. As menininhas pensando, porra, Mulher Maravilha é massa pra caralho, que massa. E os menininhos pensando, porra, ela é mais foda que o Batman, tá ligado? Tipo, sei lá. Eu fiquei pensando nisso, assim, sabe? Tipo, que massa que eles conseguiram chegar nesse nível, sabe? Ela é mais foda que o Batman. É comparação de homem, né, cara? Homem compara tudo com o Batman. Não, cara, o Ben Affleck tentou pra caralho, mas, né? Tá foda, né? Nem tá falando do Nolan, assim, né? Dos filmes do Nolan. Mas você escolheu o pior Batman, velho. É, pois é, comparar com o Ben Affleck, pô. Não é o Rafa que fala que o jogo é melhor que o último que o cara fez? O Batman também. É, isso aí, você só é tão bom quanto o último. Eu achei outra coisa que eu achei engraçado, que eu achei legal, é... Tem algumas coisas no filme que eu achei... Que eu teria feito diferente, não que eu achei ruim. Todo momento eu penso, tá, mas eu não sou exatamente o cara pra fazer esse filme, sabe? Esse filme precisava de uma mão feminina, assim, sabe? E que entende da mídia, assim, sabe? Então precisava ser uma roteirista e uma mulher diretora que entende da mídia e que não vai avacalhar, sabe? Tipo, que ela vai fazer um caça-fantasmas com mulheres, sabe? Tipo, não é sobre sexismo, sabe? É sobre ser patético, assim, sabe? Caça-fantasmas é tolo, assim, sabe? Tipo, é uma mensagem o tempo inteiro dizendo, tipo, sexismo, sexismo, sexismo, sexismo. É idiota, sabe? Tipo, o Mulher Maravilha eu acho que é como você faz, assim, sabe? Você faz o filme tentando dizer, porra, que massa que é ser mulher. E uma coisa que eu achei muito massa é que é o filme inteiro, não é sem spoiler, mas o filme inteiro tem muitos memes que já tu fala isso, que é Diana não, Diana não. É todos os homens dizendo, Diana não, Diana não. E ela assim, Diana sim, tá ligado? Tipo... Uhum. Então tá bom, manchete amanhã vai ser artista da Bethesda V. Filme da Mulher Maravilha e passa o dia seguinte no hospital. Entenda como quiser. Igor, diz tchau então pra nossa galera aí, tchau pra você também, até semana que vem com mais um podcast e joga essa ideia na quinta-feira, hein? Opa, tá quase. Falou, pessoal, valeu. Rafa Kuhn, você também vai brincar mais de VR aí, suas duas mãos no negócio. E a gente se fala depois, obrigado. Fernando Seco, vai lá cuidar de sua gata que ela tá te pedindo carinho aí e obrigado pelo... podcast. Valeu, senhores. Foi muito bom. Valeu, valeu. Valeu. Eu também me despeço de vocês, Guilherme Lopes, e até semana que vem com mais um podcast. Tchau. Pois é, né? Quem que teve a ideia fantástica de fazer durante a semana? Puta que pariu, né? Novamente, a gente pode fazer no final de semana. Ele fica todo bravo, pai. Cara, eu dei ideia. Ideia é sempre merda. Né? E continua. Então faz o podcast na área aí, Seca. Podcast na área, galera. Aí, usa esse aí, WZ. Use o poder da edição, né? Isso.